Paz do Senhor. Jesus disse que o maior mandamento e o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Talvez hoje você esteja enfrentando o convívio com uma pessoa difícil, conhecendo até os seus problemas. Mas para conhecer a solução dos problemas, é preciso conviver com Deus. Convivemos com pessoas e assim conhecemos seus problemas. Mas é convivendo com Deus que conhecemos a solução dos problemas. Repare que se você tem um conhecimento de muitos problemas de alguém ou de você mesmo, é um sinal que você precisa conviver muito mais com Deus para conhecer a solução deles. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.